A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Só de adoradores de heróis vive o planeta, né? Pois muito de nós dávamos preferências até o Lex Luthor do que o próprio Superman. Aquela careca dele. Claro, ele era estiloso. Ou torceríamos pelo Darth Vader em uma batalha de sabre de luz contra o seu filho Luke. Que era chato pra caramba. E não seria nada mal, né, cara, se o Vingador desse cabo naquela vida barulhenta daquela chata da Uni. Puta, o unicórnio chato. Tudo bem que eu não conheço outro unicórnio pra testar isso. 100% de ódio dos unicórnios, né? E toda essa adoração pelo mal era potencializada há uns 20 anos atrás, quando nossos fantásticos vilões, falo dos reais, né, de carne e osso ali, eles podiam queimar os seus filmes transando com uma legião de prostitutas siamesas, isso em frente a uma câmera qualquer, e a reputação do cara nem era arranhada, né, cara? Esses caras eram bacanas mesmo. Vamos entrar logo no tema desse episódio para falarmos de um dos maiores vilões da história do Brasil. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos, que o piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Somente? É um esporte, no fim é um trabalho, pô. Você tá correndo atrás de quem na vida? Cara, deve ter muitos amantes da Fórmula 1 ouvindo esse podcast, esse episódio. Então, por favor, me perdoem as mancadas que vamos falar daqui pra frente, que vamos citar muitos fatos históricos. E vai dizer que nós somos umas bestas aí quando o quesito é Fórmula 1. Sim, mas vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá, então. E eu sei também, Alexandre, que mais uma vez eu vou ser apedrejado pelo que eu vou falar agora, né? Eu gostaria de dizer que eu admiro demais o Ayrton Senna e sempre tô vendo o documentário até hoje, mas eu achava o Piquet muito foda, cara. Eu também curti o cara. Uma que ele foi 3 vezes campeão do planeta, outra que o cara era malandro pra caramba. Ele dava sempre um jeito ali de achar uma brecha no regulamento, jogava óleo na pista, taxinha, botava a mulher de rabo de fora numa curva pro Jack Lafitte. Né, dar aquela pescoçada na mulher e criando um acidente. Fora isso, ele era pegador, né? Não podia ver uma Maria Cockpit que o macacão dele já ficava apertado. Baladeiro, né, corria de ressaca e o diabo. Tem um vídeo no YouTube, inclusive, com uma fabulosa entrevista com o Piquet, que infelizmente eu não tenho o nome aqui da fonte, né? Porque o entrevistador merecia ser citado nesse episódio. Ouçam aí um trecho. O Piquet era nosso Dick Figarista. Não muda nada, não. Você acorda no outro dia com fome, com dor de barriga, peida. Não muda absolutamente na sua vida nada. A primeira entrevista eu me lembro que fizeram assim, você, pra quem se dedica o campeonato? Eu dedico pra mim mesmo, pô, foi o que eu ganhei, pô, vou dedicar pra quem, pô? Meu pai foi médico, depois foi deputado durante 24 anos, foi ministro da saúde, né, hoje a gente fica até, hoje eu tenho até vergonha de falar isso. O roteiro da vida de Nelson Piquet, ele começou a ser escrito quando o pai dele, que foi ministro da saúde, vejam vocês, e parece que o filho não tinha muito orgulho disso, não. Ele se mandou lá para Atlanta com uma bolsa para treinar tênis. Olha só, o Piquet que desgraçou por muito tempo o Senna poderia ter desgraçado o Guga, outro dos queridos aí do Brasil. Mas como a gasolina e a malandragem corria no sangue do Nelson, ele cagou para o que seu pai disse, né, cara? Ele adotou, inclusive, o sobrenome de solteira da mãe dele. Sim. Veja só. E ele foi brilhar e brigar nas pistas do mundo. Após ter entrado no kart com 14 anos e ter sido tricampeão da categoria, em 76 ele foi campeão da Super Fórmula V. O Piquet se mandou para a Europa em 77 e no ano seguinte, depois de ter sido campeão de Fórmula 3, Piquet estreou na Fórmula 1 pela equipe BS Fabrication. Legal que o Piquet era famoso pelas farras, né, pela mulherada e a habilidade dele de focar nas fraudes. E não era só como piloto que o Piquet brilhava, né? Ele era mundialmente conhecido por adorar festas regadas à birita e orgia ali nos anos 80. Uma vida e tanto. Exatamente. E inclusive até aí a gente não pode culpar ele por isso, né? Porque, como você disse, realmente é o estilo de vida que qualquer um pleiteia, né? Afinal, o cara não podia ver um par de pernas, né? Que logo queria engatar a primeira, a segunda e a terceira na moça. E ele era mega habilidoso, né? Disso a gente não pode falar. Mas ele também era total Dick Vigarista, como você falou, né? Por exemplo, teve uma corrida, Alexandre, que ele inventou uma traquitana que resfriava os freios com água. Mas no decorrer da prova, o líquido ia embora e deixava o carro muito mais leve. Para isso, ele era criticado por usar pneus, olha só, que depois de algumas voltas, ele dava uma expandida e excedia o limite máximo de largura. Era inteligente, né? Que a FIA permitia. E outras muitas picaretagens aí, mas como eu sempre fui ruim, eu gostava bastante disso. E ou você lia ou endoidava. Né? Porque o menino vai dormir que hora, né? Ou tocar poeta o dia inteiro, né? Nessa idade. Ou você entrava, tinha diarreia mesmo? Não, tinha diarreia. Eu falei, diarreia como? Você limpou como? Porque eu não tinha nem papel higiênico no banheiro, que eu tinha os papel higiênico no banheiro pra saber se você tava se cagando ou não estava se cagando. Qual é a grande diferença entre ele e você? Ih, é muita. Primeiro, ele joga golfe, eu jogo tênis. Segundo, ele gosta de mulher feia. Eu gosto de mulher bonita. Terceiro, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, ele perdeu 3 já. Realmente, o Piquet era um cara e tanto. E embora uma boa parcela dos brasileiros gostem tanto dele quanto gostam das suas sogras de TPM, isso, né? Isso é verdade. Todo mundo prefere o bom mocismo do Ayrton Senna. Mas não dava pra negar as habilidades como acertar um carro que o Piquet tinha, né, cara? Não. Pois se desse um Del Rey 9-2 na mão dele, isso 2 horas antes da prova, era capaz dele chegar entre os 5 ali, viu, cara? O Piquet era o cara. Ele era. Tanto isso é verdade que o Piquet fazia dupla na Williams com ninguém mais, ninguém menos que o Leão Nigel Mansell. E sabendo que os mecânicos do inglês copiariam o acerto do carro dele, ele deixava pra fazer 30 minutos antes da prova apenas. Isso fazia o carro do Mansell parecer uma fuqueta. Era bacana que o cara era irreverente também, né? Ele fazia questão de provocar. O Krasbeck, solta mais uma aí das frases. É, um problema dos comentários na televisão do Reginaldo Galvão é tentar adivinhar o que está acontecendo. Outra coisa é adivinhar o que o piloto está pensando. O que ele vai fazer, o que ele planejou fazer, isso não existe. O Galvão toda vez faz esse negócio. No meu caso, que eu chegava de festa, que eu tava dormindo dentro do carro, cansado, nos últimos 10, 15 minutos de cochilo, porque eu durmo em qualquer lugar, ele falou, olha a concentração do Piquet. Não é que ele quer falar mal de mim, ele quer falar bem de mim, que eu era concentrado, isso eu nada, eu tava dormindo, morrendo de sono. Falou que todo mundo queria falar. É verdade. Uma das coisas que os amantes da velocidade mais gostam é a ultrapassagem antológica do Piquet em cima do Ayrton Senna, e eu me lembro dessa, hein, cara? Fantástica. Num GP da Hungria de 1986, a gente em 86, no fim da reta dos boxes, pelo lado de fora, em uma curva de 180 graus, escorregando nas 4 rodas, o tricampeão Jack Stewart, inclusive comentando a cena, e disse que era como fazer um looping com um Boeing 747, é pra vocês verem quanto o cara era um ass. E em 1987, Piquet sofreu um grave acidente na pista de Imola, na mesma curva Tamborello, que levou o nosso querido Senna a se unir à equipe de Juan Manuel Fangio, para o desespero de seus inimigos, né? Por pouco não fez sua última viagem a bordo de um rabecão. Mas isso acabou resultando num problema de visão que tirou o Nelson Piquet boa parte da noção de profundidade da visão. Elemento muito importante para pegar garotas, né? E frequentar as festas, achar o copo de uísque e também para impedir que se rache a moringa em um muro de concreto nas pistas. Já em 1992, com o saco cheio com os fracassos na sua última equipe, a Benetton, o Piquet resolveu juntar seus panos de bunda e cair fora da Fórmula 1 aos 39 anos e 204 GPs riscados na parede da garagem. Em 92, Piquet resolveu correr as 500 milhas de Indianápolis com Lola Buick, da equipe Menardes. Aí rolou uma parada que os odiadores do Piquet devem lembrar muito bem. ele simplesmente espatifou o carro como se fosse um papelão e uma mureta. Cara, foi um arregaço. É, cara. Resultado, traumatismo craniano e mais fraturas do que o coiote receberia numa queda atrás do Papaléguas. Hoje em dia, o Piquet deve continuar pegando as gostosas e, de vez em quando, ele deve relembrar os tempos de pé na tábua, né? Ele está sempre presente em provas como a 24 Horas de Le Mans ou as 24 Horas de Spa-Francorchamps e por aí vai. Em 1982 aconteceu uma das cenas mais engraçadas da Fórmula 1. Estava ali rolando a 18ª volta e Piquet estava em primeiro e iria enfiar uma volta de vantagem com a sua Brabham no chileno Eliseu Salazar. Lembra do Eliseu Salazar? O pior que lembro. Era meio bração. E quando Piquet foi ultrapassar o Salazar entubando de vez, né, o chileno, o cara fechou o Piquet colocando o brasileiro para fora da pista. Olha só, Piquet desceu, começou a espancar esse chileno. Foi uma das coisas mais engraçadas que já vi. Já lembra disso? Tem uma caçada nisso aí também que deve ter no YouTube. É, cara. Muito bom, porque ele tá com capacete ainda, ele tá com ele, vai espancando o jeito desengonçado. Mais engraçado disso, que essa história não acabou aí, né? Ah. Nós estamos exatamente a 4 km do box. Tá, 4 km do box, e aí eu peguei os capacetes, eu fui andando, né? E aí daqui a pouco uma Kombi buzinou atrás, né? Olhou, o cara falou: caramba, né? Eu abri a porta, olha, como que ele tá lá dentro? Ele dizia, sei lá, agarrei ele, desci com ele pra baixo, ele desceu no morrinho, entrei na copa, fechei a porta, falei: o alemão falou, nai, nai, nai, nai, abriu a porta, fui pegar ele, fechei a porta e liguei a chave e saí. Aí eu andei, o alemão,